Senhor, Tu és a raiz de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em cada geração a Tua luz nos guias com amor tão puro e tão só. Benjamim, em Ti a promessa, na terra a Tua história brilha. A cada filho uma nova aliança, Teu povo, Senhor, há de adorar. Canta, ó alma, dá ao Criador. Gerações se levantam em Teu amor. De filhos e filhas, a Tua verdade nos laços de fé. Encontramos a Trindade de Saraim, em Moab um clamor, Jobabe e Zíbia, Tu és o nosso Senhor. Cada filho um testemunho a contar, na luta e na vida sempre a Te buscar. Baal e seus filhos juntos a edificar, cidades de esperança onde podemos habitar. Juntos em fé marchamos sem temor, Teu nome exaltamos, ó Salvador. De filhos e filhas, a Tua verdade nos laços de fé. Encontramos a Trindade. Obrigado.